630, chame Centro Recife, ano 2685. 1285, até amanhã, obrigado. Juliette Bravo Delta, 62 milhas, Nordeste de Salvador, mantém nível de voo 090, serviço radar terminado, em Conde, chame Aracaju, em 9203. Bravo Alfa Hotel, curva à direita, curva 030. Direita 030, Bravo Hotel. Bravo Alfa Hotel, segue para o pouso final. Complete a curva à direita na curva 060, suporte estabilizado. Sonésme 140, decola aos 38, controle 1, no 9, destino 8, bom dia. Sonésme 8, grato, bom trabalho. Controle Salvador, Sonésme 6140. Mantém o nível de voo, Zé. Papapapapa, tango, tango. Maintain flight level 085, contact receive antenna, frequency 12685. Livre acionamento, chame táxi, Hotel Oscar Tango. 6140. 140, cuidado, decolagem, nível de 1650, vigilante. Nível 250, 6140. 6140, corrigindo nível 250. 250. Hotel Oscar Tango na escuta da torre. Hotel Oscar Tango, prossiga. Desar o localizador, Bravo Hotel. Bravo Alfa Hotel, chame a torre 9895. Faz o tempo. Mantém 4 mil pés, Miquim, 1095. Ufa, hotel, prossiga. Para a intenção, senhora, é na BA, prosseguir para novo procedimento. Bravo Alpha Hotel, vento 180 graus, 12 nós, a parte iniciada remetida. Alpha Hotel. Hotel Oscar Tango, livre táxi, chame para... chame no ponto de espera da Papá. Tráfego adicional para decolagem no setor noroeste. Transporte de órgãos para a saída mão. Hotel Oscar Tango, tem livre ingresso, repasse linha de pronto na cabeceira 17. Chegada Mari, ajuste do altinho em Salvador no 095. Está pronto para arremetido do Bravo Hotel. É o Oscar Tango. Confirme? Bravo Hotel, na BA para arremetida. Bravo Hotel, ciente. Arremete aos 4-3, vai subir para 2.000 pés, chamar o controle 1-9, decimal 8. Você viu que arremete em frente para 2.000 pés, o Bravo Hotel. Dan 3198, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Mari em Salvador, ajuste do altímetro 10015. Hotel Oscar Tango, pronto para decolagem? Hotel Oscar Tango, após decolagem da 17, mantém para até 2.000 pés após curva esquerda no perfil da Momo. Hotel. Graus 12 nós. O meu Bravo Alpha Hotel, para rodar na decolagem. Bravo Hotel arremeteu em frente na DA, está atingindo 2.000 pés e mantém para novo procedimento ILS Pistola 0. Gente, para falar com o meu Bravo Alpha Hotel, novo procedimento ILS. Curva esquerda, rua 040. Esquerda 040, Bravo Alpha Hotel. Atingiu 4.000 pés, está autorizado para atendimento para o 4207. 207, desce para 2.000 pés, QNH 1095, autorizado a final do procedimento LS Express, posto estabilizado. 42 mil pés, reportará estabilizado no X-Ray 4207. E Papa Romeo, tá escutando? Então, acho que eu tango, prossiga. Decolado, vai passar 2 mil pés agora, curva na esquerda, no PSU da Momo. 7, Papa Tango, hotel Oscar Tango, adiciono o transponder 5474. 5474, Tango. Papa Romeo, Bravo, Alfa, hotel, suba para o nível, correção, suba para 4 mil pés, que é legal, 1-0, 1-5. Para 4 mil, ajustado, 1-0, 1-5, Bravo, hotel. Papa Romeo, hotel Oscar Tango, vetoração para evitar tráfego. Curve à direita na proa 100, mantenha 3 mil pés. Já está 3.600, curvando à direita para 100, para 4 mil. Papa Romeo, Bravo Alfa Hotel, mantenha 2 mil pés. Então, para manter 2 mil pés, o Bravo Hotel. Então ele confirma a altitude para o hotel Oscar Tango, já está em 4 mil. Hotel Oscar Tango sobe para nível 280. 280, tá. Papa Romeo, hotel Oscar Tango. Subindo 280, hotel Oscar Tango. Hotel Oscar Tango, proa de Momo. Proa de Momo, Tango. Prazer. Controle Salvador, bom dia, 35595. 35595, suba e mantenha 4 mil pés. Restrito 4 mil pés, o 35595. Meu Bravo Alfa Hotel, esquerda proa 280. Esquerda 280, Bravo Alfa Hotel. O número 21, mantenha o ponto de espera. Para o destino. 250. Não entendi, confia. É, o hotel Oscar Tango, pro ideal do destino é 334. Sim, autorizado pro destino. Ok, 334 pro destino, hotel Oscar Tango, muito obrigado. Está estabilizado 4207. 4207, completa final, pista 10, 1895, permanece em 1895. 1895, azul 4207. TAM 3198, suba para 2 mil pés, corrente desse mantenha 2 mil pés, 1015 com o localizador. Visual com campo? Afirmativo. Gente, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 4207. Chame Recife, ano 2685. American 238, clear takeoff runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. Ainda mantenho 4 mil, 3595. 35595, autorizado a ascensão ao nível de voo 200. Está autorizado direto Leda. 200, voa direto Leda, o 35595. Delta 207, vento 190 graus, 109. Livre pouso, 190. Livre pouso, 4207. And 238 airborne at 51 departure 119.8. Good day. Anéis 119.8 for American 238. Voo 621 na linha e mantenho no zero. No departure American 238 airborne 2000 climbing flight level 360. American 238 radar contact at departure. Clear climb restrict to flight level 120. Moment departure. Okay, 120. Climb and maintain flight level 120 for American 238. TAN 3198, autorizado a final procedimento ILS X-ray. Reporte estabilizado. TAN 3198. Voo 621 no livre decolagem, vento 190 graus, 10 nós. Voo meu Bravo Alpha Hotel, curve à esquerda, pro 230. Esquerda 230, Alpha Hotel. Da presente foi na prova de Porto Seguro. Porto Seguro da presente, trip 5595, muito obrigado. Mantém position. Ao meu Bravo Alpha Hotel. Complete curva à direita na proa 260. Zero 07, clear to cross runway 10, taxi via Delta, Alpha, hold short before Juliet, and depart to enter apron 1. Voo 621, decola 54, controle 119.8, bom dia. 1098, bom dia, voo 621. Salvador, voo 621, passando 1510. Voo 621, contato radar na decolagem, sul para nível 360, saída da El. 360, saída da El, voo 621. TAN 3198, estabilizado, no curso localizador? Localizador, filha. 3198, complete aproximação, chame torre no 985. 3198, sim. Salvador, TAN 3198, final 10, visual. TAN 3198. Livre pouso, pistão a zero. Vento 200 graus, 08 nós. Qual que é o vento? 200 graus, 08 nós. Copiado, livre pouso na zero, TAN 3198. American 238, maintain radial 320 off Salvador VR. I will maintain the 220 off of Salvador, 320 off of Salvador American. American 238, we will maintain radio 320 until flight level 280. We will maintain the 320 until flight level 280 for American 238, and say again, altitude clear for climb. Sir, you will fly heading to Petrolina position, American 238. We're on a 320 radio now for American 238, leveling at flight level 120. Clear to flight level 280, American 238. Clear to flight level 280 for American 238 on the 320 radio. Controle, Bravo Hotel. Bravo Alpha Hotel, prossiga. Possibilidade de dar pra gente a ProAduna? Papa Romeo Bravo Alpha Hotel, curva à esquerda na proa 145. Esquerda 145, Alpha Hotel. American 238, climb to flight level 360. Climb to and maintain flight level 360, American 238. Papa Romeo Bravo Alpha Hotel, na proa 145, autorizado a interceptar o curso do localizador. Reporte estabilizado. Capitão, chame Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Quatro, controle de Salvador, desça para nível 0. Quer negar 1-0, 1-5, autorizado, chegar na mão. Boa noite, 64, mantém o perfil da chegada. Cuidado, após a linha autorizada, decolapso no 7 vento, 180 graus, 099. 3198, solo 58, livre direito, chame solo 1211. Cruzeiro 7, aqui, line up and maintain threshold 10. Two, 238, passing flight level 160, contact the Recife Center, frequency 126.85, alternate, enable 125.45. Okay, 126.85 and 125.45 for American 238, adios. Delta fora do solo 5, nome aguarde transferência. Olympia 07, clear for takeoff runway 10, winds 180 degrees, 10 knots. Mike Echo Delta decolado 5-9, chame controle 120, correção 119, decimal 8. 198, obrigado. Torre, controle de Salvador, papapá, Mike Echo Delta, decolando a sua escuta. Papapá, Mike Echo Delta, tem as suas condições visuais, 500 pés. Autoriza 1000 pés direto Manati. Inicialmente mantenha 500 pés na sua de Manati, papapá, Mike Echo Delta. Ok, vai agora então descer para 500 pés. Bravo Alfa Hotel, estabilizado no localizador. Papa Romeo, Bravo Alfa Hotel, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 9. Alfa Hotel. Info 07, airborne at 01, call Salvador approach frequency 119.8. Salvador approach 119.8 para Olympus 07. Thank you. Oh, Bravo Alpha Hotel. Bravo Alpha Hotel, continue a aproximação, ainda 9 estado, reporte baixado travado, vento 170 graus 089, altímetro 10.15. Gente, o Bravo Hotel, a intenção é na DA, senhora, prosseguir para pouso final no Graé. Gente, o Bravo Hotel, na DA, estará autorizado. Aproximar diretamente para o PAD, tem um tráfego a reportar. Quem a gente vai formar na DA, o Bravo Hotel? Gente, o Bravo Hotel. Sete nove uno, desça para nível 050, QNH 10015, autorizado, chegada a bordo. Salvador approach control, Bravo, Olympus 07, boca de pátio. De control. Olympus 07, tem boca de pátio. Lipo 07, radar contact at departure. Climb to flight level 210, book a departure. Climb to flight level 210, radar contact. Vitor Papá Juliette, acione identificação. Lipo 07. Vitor Papá Juliette, acione identificação. 595, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 1395. 5591, na escuta? 5595, na escuta? Meia 621, no chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 1395, voo no 621. Chané 6200, controle Salvador, desce para nível 060, QNH 10015, autorizada a chegada a mais. Foi o Bravo Hotel para arremetida, prosseguir para o Graé. Gente, Bravo Hotel, autorizada aproximação para o Graé. O vento é 180 graus 089, já pode condição controlada. Bota na Bravo Hotel. Vitor Papá Juliette, contato radar 55 milhas, sudoeste do VOR Salvador. Reporte no ideal de descida para ingresso no corredor Caixa Preta. Vitor Papá Juliette, mantenha-se sob condições visuais, 3.500 pés. Alfa Hotel Polo ao 06, livre frequência. Colono 791 no DF via para 2000 pés, NH1 no 01. Decolada 07, chame controle em 119.8. 119.8, 120.8, 1948. 119.8, 1948. Ok, 119.8, 1948, obrigado. Controle Salvador, gol 1648, decola na Pouca Caju. O 1648, contato radar na decolagem, subo para nível 370, saída Pouca. Ok, subindo para 370 na Pouca, 1648. 94, autorizado alinhar e manter cabeceira na zero. Gol 1648, para evitar tráfego, curve à direita na proa 045. Não, controle, o 1648 está no perfil da subida, confirme. Gente, manterá a radial 045. Executando o procedimento, tem tráfego nesse procedimento? Estabilizou 1864. Confirme, 648. Boa noite, 64, também LS. Boa noite, 64, complete aproximação, chame torre no 895. 895. Gol 1648. Decoração para evitar tráfego. Curva à esquerda na proa 050. 050, gol 1648. Poderia fazer informar o tráfego? Com o 1648, o limite da autorização é o cruzamento do nível 210. Após nível 210, vou na proa de Mateió. Ok, limite é o nível 210. Após o 210, vou a Mateió, gol 1648. 1094, obrigado, bota lá. Frequência livre. 64, tráfego já avistado, livre pouso, piscina 0, vento 1950, grau 099. Livre pouso, boa noite, 64. Controle, bom dia, gol 1094, decolou. 1094, 1198. Oh, desculpe. Bom dia, gol 1094, decolou. Gol 1094, contato para dar na decolagem, vou para o nível 370. 370, quando possível, frote, senhor. Gol 1094, aguarde coordenação. Aguarda, 901094. Tempo 107, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545, Olimpo 07. .200, desce via para 3 mil pés, que é legal no 09. Oito, mantenha a proa por mais 10 milhas. Recife, gol 1648. 126.85, alterna 12545. Solo 12, livre direita, chame Solo 12 11. 2 1 1. Puxa, 6200, reduz a velocidade para 1809. 1 8 0 62, acione identificação, desça para nível 050, QNH 1015, autorizado a chegada mais. No 62, mantém o perfil da chegada. Para sequenciamento, por via esquerda na proa 045, limite da proa TDMIC 1005. Sete para 2000 pés, que negar 1015, autorizado a final do procedimento ILS X-ray. 2000 pés, que negar 1015. Gol no 791, estabilizado no curso do localizador? Agora. No 791, complete aproximação, chame torno no 8 decimal 95. Para o localizador, corria à direita, pro 090. 1791, confirme para a torre? É esse mesmo. A partir de fizeram embaixo travado visual. 1791, livre pouso, pista 10, vento 1, 40 graus 08, nós altímetro 1, 0, 5. 115. Zero 94, massa nível 160, chama centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 12545. 2625, gol no 094. Atualizar esse ATIS, que no ATIS está dando visibilidade de 5 mil metros e 7500 pés, e está praticamente cavoca. Gente, será atualizado aqui, grata. M255, desce para nível 050, NH10015, autorizado chegada mais. 1015. Mantém o perfil da chegada. Oxané 6200, reduza para a velocidade final de aproximação, chame torre no 895. Reduzindo, 2900. Oi, Salvador, a chama 6200, passando o externo, baixando o trabalho. Gol 1162, desce via para 2000 pés, NH10015, autorizado a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado, gol 1162. Pequeno via para 2015, autorizado, está estabilizado. Pequeno pequeno desvio à direita, já vai retornar para o estado, gol 1162. O 791, Sol 19, livre à direita, chame Sol 1211. 6200, autorizado o pouso, pista 10, vento 1, 40 graus, 1, 1, 9. Lembre pouso 1, 0, 62, 0, 0. É 255, reduz a velocidade para 2409. Gol 1162, mais 5 milhas é possível, vai Duna? Gol 1162, está presente, vou reduzir. Mais 5 milhas boas, aqui na formação, gol 1162. Oceana 6200, solo 21 livre direito, chame solo 12111. 21 direito, chame 5, controle. Divita Papai Juliette, aposta através de Paris. Papai Juliette, prossiga. Papai Juliette, autorizado desvio, foi na rua da rota. Xray 1162. 1162, complete aproximação, chamo torre 118, decimal 95. 1895, 1162. Canem 6255 desce via para 3 mil pés, que é negar 1095. Fala que essa transição está sendo recorrada, fica confirmada? Desce via para 3 mil pés, Oceanem 6255. 3 mil Azul 4082, acione identificação, desce para nível 050, que é legal 1095, autorizado de chegada a Mari. Audi 2000, Gol 9162, passou e travou. Gol 9162, sim. Livre pouso, pista 1-0. Ventou 960 graus, 099. Livre pouso, pista 1-0, Gol 9162. Solo 162, solo 28, livre direita, chame solo 12111. 21? Acima, 12111, 1162. Do 1.500 pés. Aguarde para a descida, Oxané 62. Vitor Papai Juliette, confirme-se ao término de desvio? Mantendo... Confirme, senhor. Já terminou o desvio, Vitor Papai Juliette? Até na fruta da rotatória, já livramos o Vitor Papai. Tem condições de voar na proa de Paripe, Vitor Papai Juliette? Paripe? Foi na proa de Paripe, Vitor Papai Juliette. Proa de Paripe, Juliette. Oxané 6255, desça para 2.000 pés, QNH 10015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, quanto é estabilizado, Oxané 6255. 4082, desce via para 2.000 pés, QNH 10015. Oxané 6255, complete a aproximação, Chantônio no 895, Oxané 6255. 895, Oxané 6255, batalha. Vamos do Vitor Papai Juliette, forma agora presente na de Vitor Papai Juliette, está presente, vai na proa da rotatória. Rotatória. Vitor Papai Juliette, coteja? Afirmativo, já estamos voando na pole rotatória. Torre Salvador, Oxané 6255. Oxané 6255. Tráfego já avistado, check, trem livre pouso, pista 90, ventou no 60 graus, 109. Livre pouso, 160 com 10 nós. Adianta o trem está bastante travado. Azul 4082 autorizada, final custo 90. Autorizado, 40. Papai Juliette, forma rotatória. Vitor Papai Juliette, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, decimal 95, obrigado. Salvador, bom dia, estou contatando o Vitor Papai Juliette na posição rotatória. Vitor Papai Juliette, continua a aproximação, reporte nacional de 3 milhas de dar 97, altimetro 1 no 0, no 5. Solo 3-4, livre à direita, chame Solo 1-2-1-1. Solo 1-2-1-1, horizontal, chame 2-1-1.